canção cantada pelos serafins nos lábios dos perfeitos que te adoravam sempre assim. Pelos serafins, nos lábios dos perfeitos que te adoravam sempre.